nós ainda não tá morto, isso é rap pesadão. Que fala das cadeias, dos presos na solidão. Os gravata na missão, canta, canta alvará. Capa preta condenando, mas a Lili vai cantar. Na rua o crime acusa, cobra sentença. Na penita o bagulho é louco, é tipo a mesma fita. Juntei com a Matilha, a nata do rap gangsta. Pra mostrar que nós tá vivo independente da mudança. Ainda rola tio, ainda temos fome. Segue várias matanças, calaram os microfones. Tá certo o que mudou, é eu mudei. Mas sei dos problemas e das dificuldades que ainda tem. Lá em Campinas tá moiado, São Mateus bagulho tá louco. Ribeirão pau tá quebrando, Capão Redondo altos pipoco. Uberaba tá no jogo, em Brasília as quebrada fair. Segura que te apresento os dinossauros do rap. Dinossauro sim, ultrapassado nunca. Sobrevivente da guerra que continua, mano Billy. Sabota. E hoje tá assim, é porque um dia alguém sonhou que o rap chegaria onde tá. Pode encostar no bata, pista tá pavimentada. Contramão do bagulho, da minha parte é pé na porta. Castelar os progresso, malandro gosta. Os bota ainda oprime, mas hoje é na surdina. Bandido não tem nome no peito, eles também tem família. Só jogador caro, de patada pesada. O flow de hoje começou nessa levada. Pode pá, que é pra nós, que é P de perifa. RP, GSP, lado louco da família. É em cima dessas ideias, o bonde se fortalece. Um forte leal abraço pros dinossauros do rap. Uns esfarelam, outros não. Eu continuo na missão, na linha de frente, rap do mundão. Pesadão, pesadão. A minha mente a milhão, necessita informação. O medo ameaça, mas me abala o coração. E faz seguir sempre em frente, com pensamento firme. Dinheiro também quero, mas a fome é o que define. Não dá pra ficar vazio o tempo todo. A meta é ser feliz, mas o progresso é pra nós todos. Difícil eu sei, nunca foi fácil e nem vai ser. Primeiro passo, acreditar primeiro em você. E o que vier depois será consequência. Na lei da natureza, lucrar experiência. Marginalizados, esquecidos, periferias. Ainda na missão, reconstruindo vidas. A música respira novos tempos, mundo novo. As ruas anunciam a virada do jogo. Quem foi que falou que nós estamos perdidos? Nos becos e vielas, no asfalto envolvido. Na sintonia certa, comédia não atravessa. O canto falado é nosso escudo nessa selva. O rap bate forte e se torna um pesadelo. A mídia que desacredita entra em desespero. Não sou eu que fala da Lamborghini, ressalta a favela incendiada. Não esqueci dos presídios, presidiárias, presidiárias. Não troquei a educação pela ostentação. Não carrego largada no peito, marcada nova era. Se joga vacilão, racismo declarado todo dia. Fazem vistas grossas, dizem não estou nem aí com a periferia. O retrocesso alimentado por um ego. A falsa sensação de bem-estar caminha junto em paralelo. Arma do sistema, todo dia assassino gueto. A viatura deixa bem clara que é pra matar os pretos. São a favor de uma divisão. Não querem falando a verdade, enxergando a verdade totalmente sem visão. A sigla grande está aqui, é monstra, cravada no espírito. As armas aqui é pra serem usadas no intuito. WDCH repudia tudo isso, passando por comportamentos ridículos de vacilão pouco vendido. Dinheiro pra qualquer coisa comprar. Inflama o morro, quer ser o torro portando a caca. Da ponte pra cá, é sempre a mesma história. Nome limpo, caráter, sofrimento e glória. Meia dúzia se rebela, compra uns pino em top de pó. Controlam as esquinas, confiança em Deus e só. Pelé nos Rocan, notícia pro bate. Versão Talibã, Moscou checkmate. Malandro demais, pra malandro entender. Acompanhado dos favela, favela gourmet. Quero ver quem vai ficar quando o chicote estralar. Sendo facção ou não, tá na chuva é pra se molhar. Os ratos cercam o morro, socorro não tem. A bala que mata te rotula, ele não é do bem. Postura que convém, eles não querem que cê tenha. Instigando conflito, amigo, eu taco lenha. 1, 2, 1, ladrão, ligeiro. No corre nós nunca para, no pente é só descarrego. 1, 2, 1. 2, 1, na paz de Deus. Progresso pra quem merece, no resto é só desmantelo. Eu sou isso aqui, e a minha parte eu vou levar de Planalto. A MG nós tá aqui, tá fazendo grana, é pouco não. Pesadão de malote, 100% periférico, centro-oeste, lago norte. Hip hop, break dance, pop rock. Eles não queriam, hoje a favela compra o shopping. Que chore, Porsche na garagem, guindaste nunca morre. Quem disse que é impossível pode ver que não é miragem. Eu fiz meu sonho ser verdade, mas de onde eu vim vários não vivem até metade. Viver bem que é malandragem, a rua minha aceita, respeita, nada apaga a nossa história que foi feita. Nós ainda não tá morto, isso é rap pesadão.